I believe it was 501. Well, probably was 0. Canada 501, check in here, cleared leg runway 10, with 080 degrees, 0 mile knots, light wind. Delta 501, roger, gear is down green, and confirm you cleared leg runway 10. Thomas, cleared leg runway 10, with 080 degrees, 08 knots, light wind on field. Thank you, good land on 10, let's go 501. Delta 501 on the ground at 39, vacate the runway right, check via Alpha, report before, is confirmed. Vacate runway right, check via Alpha, Kilo, April 3, 807. Delta 501, we vacate runway to the right now and via Alpha, Kilo, April 3. We to gate 07. Stand by with the gate, you might. Affirmative, position 07 on April 3. With cover 501. Position 7 on April 3. Have pushback equipment, target equipment for the Boeing 747 here. So we have pushback equipment for the Boeing 747. Yes, Lufthansa 501. Just a minute, I will confirm with the ground staff, okay? Okay, thank you. you want some of the bread? I do, I don't. Well, Steph said that you stay in the position 07 and wait for you, okay? At this position gate, at this position 7, are we able to roll with our own power, our own, to forward? Yes, yes. According to the one step, yes. Tudo bem, apresenta aproximação, reporte baixada travada, o 308 no meio. Já está baixada travada, 308 no meio. Passou e copiou o 308 no meio, passando a externa baixada travada. Tenso, veículo no meia, autorizado pouso 1-0, vento 070 graus, 07 nós, veículo no meia, informe pista molhada. Tenso, 300 no meia. Just one more time for confirmation. We are, the ground staff is able to push this aircraft back. Are you confirming with the ground staff? Because they don't have this information yet, okay? Just send by a minute. We'll send 501 for confirm this information, okay? Okay, then we will send here. Unless, you know, is this aircraft, is this able to push back this aircraft? Okay, let's talk about it, 501. Nós somos 46, segue táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 308 no meio. Você não sabe 01, favor do lado? 501, go ahead. Well, staff said that they have this equipment to push back, okay? Okay, look at the 501. So we can turn into position gate 7. Negative, follow the watch list. terceira posição aguardando o balizador no 04. Enche e se resume. informação em curso é Foxtrot, é mais recente, pode ver? Pronto, com a pena. O número 1, autorizado Guarulhos, via piso Luna 0, após Taubaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5550, controle 119, decimal 35. 360, Guarulhos, derrota de Santiboa, percurso 10, até Taubaté. Escola da 10, terceira curva direita, da Aeroleta Mótima. 5-5-0, Santiboa, 19-35, controle do número 1. O número é o único atendimento correto no 7, então, tá? Tomara. Salvador, bom dia, TAC 3601, na frente da informação Foxtrot, autorização como é. 3601, aguarda, gente, Roberto, bom dia. Aguardo. Cópia. Prossiga. Então 3601, autorizado de São Paulo, via piso Luna 0, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue o perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5552, controle 119-35. Autorizado São Paulo com voo, nível 360, peso do 10, segue conforme rota. Saída da Eoleda Morte para controle 1935, transponder 552. São 3001, no cotejamento correto, no 62, a reporta pronta. Autorizado, chama táxi. Autorizado, táxi. autorizado táxi via parte 1 no Índio até o ponto de espera. No ponto de espera, chame 118295, ajuste 10, 13, bom voo. Salvador, bom dia, eu vou pro número 61, próximo ponto espera 101. Número 61, voo autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 160 graus, 069. Ali decola no 0, voo. Decolar 232, controle 1, 19, 35, 1935, bom número, bom dia.